No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja muito bem-vindo à Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos consigo para mais uma edição de 30 minutos desta alma portuguesa, deste tesouro português que é o Fado. Acompanhados muito bem pelas guitarras, violas e, claro, pelos grandes poemas escritos pelos nossos poetas, estão os nossos fadistas e estou eu, está você. Estamos todos juntos aqui para ouvir grandes momentos de Fado. Já sabe que pode pedir o seu fado através do nosso já conhecido e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Siga-nos também no Facebook através de facebook.com/radioantenaweb. Lá pode saber mais as nossas novidades e, claro, também pedir aquilo que quer ouvir. Vamos começar esta nossa seleção de fados de hoje com Alice Pimenta, É Mentira. Logo depois ficamos com Francisco Azevedo, Cantigas. E terminamos esta seleção com Beijo Emprestado, de Fernando Farinha. Três fados, três fadistas. Eu estou até em crer que Alice Pimenta nunca por cá tinha passado, mas hoje abre a nossa emissão. Que ninguém te conhece, porque às falas do mundo dás troco. Sabes tu que às vezes parece ser mais louco que o louco mais louco. Se ora a hora meus passos percebes, e se até do que sonho dás conta, eu não sei como é que consegue fazer fé da má fé que me afronta. É mentira, mentira, mentira, que se queres que diga, te juro e te juro. É mentira, mentira, mentira, que escreve essa intriga, é falso, é prejuro. As pedradas que o mundo me atira, onde em teias de vidro cair. É mentira, mentira, mentira, talvez ainda fira quem quer ao mentir. Tantas provas de amor já te dei, que me custa saber que descrente, e magoa saber como sei que te apraz o que diz essa gente. É inveja, acredita, é inveja do amor que me tens e te tenho. Se não é, eu não vejo que seja, e acho estranho, acredito, acho estranho. É mentira, mentira, mentira, se queres que diga, te juro e rejuro. É mentira, mentira, mentira, descreve essa intriga, é falso, é prejuro. As pedradas que o mundo me atira, onde em teias de vidro cair. É mentira, mentira, mentira, talvez ainda fira quem fera ao mentir. As pedradas que o mundo me atira, onde em teias de vidro cair. É mentira, mentira, mentira, talvez ainda fira quem fera ao mentir.

E logo depois ficamos com Anjo Inútil, trazido por Adriana Marques. Terminamos esta seleção com Desgarradas, Piadas Cruzadas, de António Seferino. Estou em crer também que Adriana Marques nunca por aqui tinha passado, mas agora faz parte também das nossas escolhas. Fica então com mais três fados, mais três fadistas. Essa dor na mais além. Por esse amor que me teve, amei-o como a ninguém. Por esse amor que me teve, amei-o como a ninguém. Vamos lá cantar o fato cantado à desgarrada, vamos lá cantar o fado cantado à desgarrada, que um fadista consagrado nunca perde uma noitada. Que um fadista consagrado nunca perde uma noitada. Não te alargues a cantar, porque eu já estou avisada. Não te largues a cantar, porque eu já estou avisada. Nem te ponhas a sonhar, que daqui não levas nada. Nem te ponhas a sonhar, que daqui não levas nada. Com franqueza de Olinda, não me respondas assim. Com franqueza de Olinda, não me respondas assim. Uma fadista tão linda e a pensar tão mal de mim. Uma fadista tão linda e a pensar tão mal de mim. Vê lá, não percas o tino, pois eu sei do que és capaz. Vê lá, não percas o tino, pois eu sei do que és capaz. Contigo, ó Severino, é que estar pé atrás. Contigo, ó Severino, é que estar de pé atrás. Isso não, nem a brincar, tem juízo, por favor. Isso não, nem a brincar, tem juízo, por favor. Virá pensar que eu sou algum pinga-amor. Quem te ouvirá pensar que eu sou algum pinga-amor? Com essa voz tão bonita, com chinola e melodia. Com essa voz tão bonita, com chinola e melodia. Qualquer fadista acredita nessa tua pelampia. Qualquer fadista acredita nessa tua pelampia. Não sejas castigadora, tem pena da minha vida. Não sejas castigadora, tem pena da minha vida. Já que és linda e sedutora, não sejas tão atrevida. Já que és linda e sedutora, não sejas tão atrevida. Tanta palavra cruzada para quem quer dar nas vistas. Tanta palavra cruzada para quem quer dar nas vistas. São quadras que à desgarrada só fazem bem aos fadistas. Só fazem bem aos fadistas. chegamos ao fim da nossa edição de hoje do programa Catedral do Fado. Vamos embora por hoje, mas voltamos no próximo sábado e no próximo domingo entre as 12 e as 12h30 para trazer em cada dia mais 30 minutos de alma portuguesa, mais 30 minutos de fado aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu espero por si e já sabe, conto também com as suas participações, os seus pedidos. É só escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Siga-nos também no Facebook através de facebook.com/radioantenaweb, assim que é. Terminamos esta nossa edição de hoje com Fado Sagitário, trazido por Camané, e logo depois ficamos com Eu, Ela e o Fado, Francisco Palma Góis. São os dois senhores que põem o ponto final na nossa edição. Seja-lhe tudo bom, uma ótima semana e já sabe, conto consigo no próximo sábado. Fique bem, tudo bom, até lá. Resto de um ótimo domingo, uma semana recheada de grandes momentos e muitos sorrisos. Foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Mas tenho-te presa a mim por tudo que não te dei. Mas tenho-te presa a mim por tudo. Se eu te desse o que tu queres, quem sabe se nesse dia, depois de tu me prenderes, eu nunca mais te prendi. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. Não te daria o que dou se me desse por inteiro. Só posso dar-te o que dou porque não me dou inteiro. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Bem sei que é contradição. Bem sei que é contradição eu pedir-te liberdade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade. Sabendo que a condição é ficar preso à saudade. As tuas argolas na toureia, calça, chinelo e leva meia branca. Sobre o cabelo põe rosas vermelhas e vamos à toirada à Vila Franca. Sobre o cabelo põe rosas vermelhas vamos à toirada, à Vila Franca. Hás de ir a trajar bem para dar nas vistas. Dizer mal de ti que ninguém pense. Quero que saibam todos os fadistas que a mais bela fadista me pertence. Quero que saibam todos os fadistas que a mais bela fadista me pertence. Quando a praça estiver de todo à cunha, que vamos embarcar, ninguém o nega. Depois, quando tocar de cowboy à unha, eu hei de te oferecer a melhor pega. Depois, quando tocar de cowboy à unha, eu hei de te oferecer a melhor pega. Havemos de cear fora de portas, onde a minha guitarra vai dar prazo. Ali de canjeirão a horas mortas, hás de mostrar como se canta o fado. Ali de canjeirão a horas mortas, hás de mostrar como